Desculpa, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, hoje é dia 20 de julho de 2014. Eu sempre falo da data porque nós gravamos e nós publicamos no nosso site, que é o www.vidanovaitabuna.com.br. Eu quero dar uns parabéns muito caloroso ao Patrick e Zaira, que com muito amor tem trabalhado nesse site, e muitas pessoas aí pelo mundo estão sendo abençoadas. Amém? Que as pessoas que estão conosco aqui sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. João nem sentiu, nem sonhou, nem imaginou. João viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça a vós e graça a vós e paz a paz daquele que é, que era e que há de vir. Amém, irmãos? E dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aleluia. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Diga, todos os nossos pecados. Aleluia. E nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lembrarão, se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir. Se você tem alguma dúvida de que Jesus é Deus, não tem mais. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz quem? O Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia-o às sete igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi sete castiçais de ouro. Amém, amado? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar, cingido à altura do peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como um chão de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E tinha ele na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois cortes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força ao meio-dia. Quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos, e eis que é vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis que o mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ora ao Senhor, peça a revelação da palavra dele em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, Todo-Poderoso é o Senhor e nós queremos e precisamos contar com Tua misericórdia para que possamos ter a Tua palavra revelada e possamos ser envolvidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos que Tua intervenção, Senhor, em nossas vidas revolucione a nossa história nessa noite. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muitas vezes, alguns de nós têm uma noção sobre Deus que é absolutamente psicanalítica, basicamente psicológica, onde nós imaginamos Deus baseados nas experiências que nós tivemos com nossos pais ou com nosso pai. E nós construímos a nossa imagem de Deus a partir daquilo que nossa mente, consciente ou inconsciente, concebe de Deus. E como isso é verdadeiro? Como eu tenho cuidado em como ministrar amor e justiça à minha filha? Às vezes eu sei que eu pareço mais com as manifestações do Velho Testamento de Deus. Não é? Às vezes eu sou mais forte no que eu digo a ela, mas sempre com amor. E quando eu não consigo, eu peço desculpa a ela, porque afinal de contas eu não sou Deus. Quantas vezes a nossa relação com Deus é durante muitos anos baseada nessa fantasia que nós criamos, esse arquétipo de Deus baseado numa relação que nós tivemos com o nosso primeiro Deus, que foi o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cuidador. Às vezes temos uma boa referência, às vezes nem tanto. A questão aqui é que hoje, em nome de Jesus, eu quero que nós venhamos a nos libertar de algo que nós fazemos, que é a injustiça com Deus. Porque sim, Deus, muitas vezes, é um pouco inoportuno usar essa palavra para Deus, mas às vezes Deus é vítima. Me permita uma palavra, não que Ele seja vítima, nós que o fazemos vítima em nossa mente, de um conceito injusto a respeito do caráter dEle e de quem Ele é. Quem é Deus, afinal? Irmãos, eu não vou conseguir nunca dizer para vocês quem é Deus, porque Ele só me mostrou pequena parte de quem é. Parte essa suficiente para Ele mesmo ter me rendido essa majestade e Ele ser meu amo e meu Senhor, embora seja um mau servo, porque não consigo fazer o que deveria, mas eu me esforço diariamente para isso. Quem então é Deus? Quem é esse ser que podia ter nos destruído há muito, mas preferiu provar a sua existência não destruindo, mas amando? Alguns dizem, olha, se Deus existe, por que é que as pessoas morrem? Por que é que existem injustiças? Por que é que tem pessoas que passam fome? Alguns aqui já viram aquele videozinho que corre no WhatsApp do homem que chegou na barbearia e disse, eu não acredito em Deus. E aí o barbeiro disse, você não acredita em Deus? Por quê? Ele falou, não acredito, porque se Deus existisse, não existiriam pessoas por aí como existem, como estão. E aí o barbeiro foi lá atrás de um cabeludo e levou ele para a barbearia. Então, ele olhou para aquele que tinha indagado, dizendo que não havia Deus, e disse, então não existe barbeiro. Aí ele falou, claro que existe, olha eu aqui. Não, não existe, o cabelo dele está grande, a barba está sem fazer. Ele disse, não, mas ele que não veio aqui para fazer a barba dele. Ele falou, pois é, você não buscou a Deus ainda, por quê? Mas eu quero dizer para vocês algo hoje que é mais revolucionário e intrigante do que isso. É que não há nada que nós possamos fazer para gerar em Deus um desejo por nós, sem que antes esse mesmo Deus tenha olhado para nós com um olhar de misericórdia. Irmãos, quantas vezes nós achamos que foi alguma coisa de digna em nós, que fez Deus olhar para nós e se encantar conosco? Esse ensino é tão pernicioso, é tão perigoso para a igreja, porque nós começamos a achar que só as pessoas que fazem coisas que as fazem desejáveis por Deus e que merecem Deus, e na primeira vez que a gente dá uma escapulida ou peca ou erra alguma coisa, a gente se acha absolutamente indigno de Deus e se afasta dele. Esse discurso de que nós podemos fazer por merecer. Tem um discipulando meu, alguém que eu acompanho, que Antigamente ele orava assim: Deus, que nós possamos fazer por merecer. E aí eu depois, com muito carinho, vocês me conhecem, aí eu chamei ele e falei assim: ô, meu irmão, a gente nunca vai fazer por merecer, com Deus não. Porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras para Deus são como um trapo de imundície. Trapo de imundície, ou de imundícia, que é a forma mais curta, embora não pareça, é a forma mais curta de falar, desculpe a coloquialidade no momento tão célebre quanto esse, mas eu sou obrigado para a circunstância explicar o que é. Trapo de imundícia é um pano que se usava, um resto de um pano que não servia mais para costura, que a mulher hebreia lavava direitinho para poder conter o seu fluxo menstrual. Não existia um absorvente íntimo antigamente. Aquele paninho era usado e ele era imundo, ele tinha que ser jogado fora, descartado, por uma questão de uma lei sanitária. Esse tipo de paninho também era guardado para envolver uma ferida ou uma lepra. Então, as ataduras que enrolavam o leproso, ou aquele paninho que recebia o fluxo menstrual da mulher, era chamado no Antigo Testamento de trapo de imundice. E Deus diz que as nossas melhores obras para Ele são como trapo de imundice. Aí você diz: agora que apertou. Então, não vou fazer nada para Deus? Você vai fazer, não para fazer por merecer, vai fazer por gratidão, porque Ele já fez por você. Amém? Aleluia. Por obediência você vai fazer. Porque se você fizer para se fazer digno, você vai ter que ralar muito. E mesmo assim, nunca vai fazer o suficiente. E imagine a arrogância, hein? De a gente olhar para Deus e falar: Deus, já fiz minha parte. Agora é com o Senhor. Ou com você. Ou como alguém que eu vi uma vez falar na televisão, um que se dizia pastor, que disse: você dizimou, você ofertou, agora bote Deus na parede, Ele vai ter que lhe dar a sua bênção. Gente, é porque eu não sou Deus, porque se fosse Deus, desse um raio no cara desse, na hora. Mas Deus não prova seu amor por fulminar, Ele prova seu amor por graça e misericórdia. A palavra de Deus diz que só há um motivo de nós não sermos consumidos: as nossas obras? Não, a misericórdia do Senhor que se renova de manhã. Antes de você acordar, ela já se renovou sobre você. Quem é esse Deus de amor? O problema é que esse Deus tão amoroso, a palavra de Deus diz que o filho, chamado a parábola, que ela é ditada ali, aquela edição, aquelas palavrinhas mais escuras sobre os textos da perícopes da Bíblia, são aqueles enunciados, eles não são revelação. Eles são edição que os editores da Bíblia colocam. A não ser os textos de Salmo, que é aquela ediçãozinha que tem em cima do Salmo, em letra que não é negrito, aquilo é Bíblia. Mas, quando diz assim: Jesus e a pesca maravilhosa, aquele enunciado não é Bíblia, ok? Aquilo ali é uma edição. E os editores da Bíblia colocaram o filho pródigo, mas na verdade deveria ser o pai pródigo. Pródigo é doador. Quem foi doador ali? Foi o filho? O pai. Irmãos, o sujeito, eu vou falar o sujeito assim porque eu sou meio que nem ele. Ele tinha tudo em casa. Hoje, se você chegar para o seu pai, você já pensou que tinha um filho? Vou pegar logo esse aqui, que é um filhão. Se ele falasse assim: mãe, é o seguinte, o casamento está chegando, estou meio apertado, como é que faz se a senhora me dá a minha parte da herança? Meu Deus. Não tem mãe amorosa que não se sentisse assassinada, de certa forma. Imagina isso naquela época, irmão. E ele, eu acho que ele chegava dos lugares e o povo perguntava: que ele tem esse dinheiro, rapaz? Ah, não, a herança do meu pai. Seu pai morreu, meu sentimento. Não morreu, não, eu pedi. Você que pediu? Eu acho que ele era cercado por essa maldição. Talvez tenha inventado uma mentira. E o sujeito gastou tudo, com meretriz, com farra, gastou. Que nem quando a gente é jovem e gasta a nossa juventude com o pecado. Aí eu já conversei com jovens assim, e eles dizem: jovem, o cara está ficando velho, né? E quando começa a tomar café, chama jovem de jovem, é porque está velho. Mas não, eu só tenho 33 anos, sou um garoto. Irmãos, e esses jovens me falavam assim, esses jovens, essas pessoas: não, eu vou deixar para me entregar para Deus, eu sei que o Evangelho é verdade, eu sei, porque, você sabe? Porque eu vejo minha mãe, não é possível. Aquela mulher, aquela vida que o meu pai vive, só pode ser Deus. Ah, então você não se converteu a Deus ainda, foram seus pais. Ele: eu acho que foi, né? Mas já é um bom começo. que eu olho para o meu pai, para a minha mãe e vejo Deus neles. Então eu sei que um dia vou ser que nem eles. Mas vou esperar ficar velho, porque eu sou jovem, jovem, como é. Muita coisa para curtir, muito lugar para ir. As pessoas pensam que o crente não curte. Eu não entendo esse negócio. A gente só não usa droga no fundo, não faz sexo ilícito, mas o resto a gente faz. A gente não faz nada contra o nosso corpo e contra o outro. Meu irmão, sobra tanta coisa para fazer. Você já pensou o que é você expulsar um demônio? Tem coisa mais emocionante? Eu lembro que o primeiro demônio que eu expulsei, rapaz, foi um negócio muito lindo. Meus amigos que enchiam a cara e usavam droga, eu não conseguiria expulsar aquele demônio. Eu prefiro expulsar demônio do que encher a cara. Você prefere o quê? Rapaz, que negócio emocionante. E ninguém, e a menina gritava, feio, é feio, é feio. Aquele teatro que era preservada toda. Aí cheguei assim na minha magreza e disse, olha, se tem algum espírito imundo aí, sem machucá-la, eu ordeno que saia. Não, eu não mandei sair antes, eu queria testar. Se tem algum espírito imundo aí, sem machucá-la, que a Bíblia diz que eles se debatem e machucam a pessoa, sem machucá-la, se manifeste. Aí, bah! Aí antes de blasfemar e fazer besteira, eu falei, em nome de Jesus, sai. Gente, será que uma pessoa morrendo? Eu não sei assim, onde é que eu estou? O que foi? O que aconteceu? Aí eu falei, olha, Jesus ama você, quer transformar a sua vida, você recebe Ele como seu Salvador, porque a Bíblia diz que o demônio sai. Mas a pessoa tem que converter e tampar aquele vazio com espíritos, senão o demônio volta com outros. Está escrito na Bíblia, preto no branco. A menina recebeu Jesus, sei hoje que é uma grande menina usada por Deus. Mas foi muito emocionante expulsar um demônio, foi ótimo. Vai dizer que a gente não pode? A gente pode as melhores coisas. Então, as pessoas pensam que a gente não pode nada. Esse rapaz pensava assim, foi curtir e se acabou e chegou lá, quando não tinha mais o que gastar, arranjou um emprego. Eu fiquei muito feliz essa semana. Aleluia, glória a Deus. Ó, gente, pastor sofre, mas também a gente tem cada alegria que faz a vida valer a pena. Eu quero só abrir um parênteses e confessar um pecado para vocês. Não se assuste, às vezes eu faço isso. Os pecados mais graves eu compartilho com meu pai, com meu discipulador. Mas para você não achar que eu sou o cara santo, eu sou um cara tentando e lutando contra o pecado, amém? E quem está perto de mim sabe que isso é verdade. Então, eu hoje não aguentei. Gente, eu vi lepo-lepo 30 vezes esse final de semana. E num som ensurdecedor. Rapaz, eu não aguentava mais. Gente, eu decorei todo, não vou cantar aqui para vocês, porque é uma blasfêmia, né? Não é porque é esse lugar, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, vou ficar com essas besteiras. Nem dançando, porque alguém pode filmar de repente. Irmãos, eu ouvi 30 vezes, não aguentei mais. Eu abri a janela e falei assim, para com isso, não aguento mais. Você não tem o que fazer, não. Eu gritei, confesso, eu não xinguei. Mas eu precisava fazer uma catarse. Cadê os psicólogos? Cadê lá? Eu precisava de uma catarse. Aí o cara falou assim, Israel, Jesus, meu, corta o som aí. E aumentou. Não adiantou nada. Irmão, nossa luta contra a carne, nem contra o sangue, não. Nossa luta é contra principados e potestades e regiões celestes. Deus já tinha falado, ora pelo homem. Ora pelo homem. E o pastor foi gritar, ainda bem que ele não me viu. Então eu vou orar por ele, você me perdoa, já confessei meu pecado, glória a Deus. E aí essa semana chegou um servo de Deus para mim e falou assim, meu pastor, estou com uma situação, preciso de orientação, que é, recebi uma proposta de emprego. Aí ele me falou da proposta de emprego, e eu já sabia que ele não ia aceitar, ele queria mais uma coisa do pastor, né? Aí ele falou para mim, claro que não vou dizer quem é, para ficar sem graça, né? Mas aí ele falou comigo, eu falei, era uma proposta para trabalhar na Ambev. E aí eu só falei assim, eu vou ajudar você, porque eu sei que você não vai aceitar mesmo, então você tem um reforço aqui meu. Aí ele falou, glória a Deus, aleluia. Ufa, ficou tranquilo. Não tem alegria maior para um pastor do que essa não, irmãos. Não tem. Eu lembro de Arthur, cadê Arthur? Arthur estava desempregado, não. Ele estava trabalhando no emprego, que oramos muito tempo, não foi Arthur, e Deus ouviu. E aí ele recebeu uma proposta, rapaz. Que proposta? Não lembro se foi trabalhar no jogo do bicho, foi Arthur? Foi um negócio desse, não foi? Ah, não, desculpa. Foi um negócio mais estreito ainda. Tem que ser muito crente. Porque era um trabalho ótimo, legal, direito, para ganhar uma grana boa. Aí a entrevistadora falou assim, é o seguinte, agora você vai ter que ter experiência de venda externa, não é certo? Mas isso é tranquilo, você disse que teve, eu também digo, estava em casa. Aí ele, não vai dar, não. Aí a mulher, não vai o quê? Não vai dar. Mas não, você não entendeu, não precisa comprovar, não. Só é você dizer, porque não dá, porque eu não minto. A mulher falou assim, você não sabe quanto você vai ganhar, não, é isso? Eu não leio, eu estou fantasiando porque me permite, mas essa parte foi assim mesmo. Ele falou, não dá. Gente, aí ele chegou para contar o testemunho no meio da igreja. Aí eu fiquei, eu fico alegre quando vocês compram um carro novo, vou dar uma volta, acho ótimo. Mas um testemunho desse me alegra muito mais, irmãos. Me alegra muito mais. Então, esse poder é muito melhor do que poder entregar o corpo para o diabo, para as drogas, para o pecado. Amém ou não? Isso é poder. Amém ou não, irmão? Poder. Poder de ter domínio próprio. Poder de não ser levado pela circunstância. Esse poder Deus tem para nós. Então o rapaz foi lá e quando ele estava já com a bancarrota, arranjou um emprego. Olha o emprego que ele arranjou, pastorear porcos. Só para você mergulhar na cultura, em Israel, o porco para o judeu é que nem um rato para a gente. Você precisa chegar na casa de alguém e falar, oh, eu fiz um escabeche de rato para você. Os rabos estão fritinhos, não se preocupe, dos ratos. Né? Eu tirei todo o pelo, tem um até que está pururucado. Você ia começar a ter nojo. Já teve ter gente aqui que já estava passando mal aí, as meninas. Né? Era assim porco para o judeu. E ele foi apacentar porcos. Às vezes a gente chega numa situação tão deplorável, aí o diabo vem atrás da bandeja. A gente ainda acha que é uma bênção quando a gente está, às vezes, equivocado, né, irmãos? E esse menino foi apacentar porcos, mas chegou um dia que ele viu que a sujeira era muita. Aí lembrou do papai e da mamãe, disse que nada na casa de papai, o diarista lá ganha mais do que isso aqui, não vou ficar aqui não, vou voltar para casa. Ele disse que caindo em si, ele se ergueu e resolveu procurar o pai, aleluia. Que acha isso aqui essa noite em nome de Jesus? Amém. E ele foi, e antes dele falar ao pai que queria ser um servo, o pai não deixou ele falar que ia ser um servo. Eu acho que Deus deu revelação para ele. Já disse, não, você vai ter um anel no dedo, que você vai ter autoridade aqui em casa. Vou lhe dar uma sandália nova, que aqui você não é escravo, você aqui é senhor. Eu vou lhe dar uma roupa nova. Não vou manda matar o animal cevado para celebrar isso, símbolo de Cristo. Nós olhamos para isso que eu falei e nós vemos Deus como Deus bom e amoroso. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Amém. Só que eu quero falar para você que Deus, que tão amoroso é, também é um Senhor que vem com cetro de ferro para reger as nações. Muito se fala sobre um Deus amoroso e perdoador. E eu sempre falo sobre esse Deus poderoso e perdoador. Mas esse mesmo Deus disse que Ele virá e todo olho verá. Amém ou não, irmãos? E eu voltei, vi sete castiçais de ouro e no meio sete dos candeeiros, um semelhante à filha do homem. O que são os castiçais? Desça a Bíblia para o versículo 20 você vai ver. Eis o mistério dos sete estrelas que viste na minha destra e mão direita. E dos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são anjos das sete igrejas. Os sete candeeiros são as sete igrejas. Ou seja, quando as pessoas se viram para ver Deus, o que diz aqui? E ao voltar-me, do versículo 12, e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi o quê? Ao próprio Jesus primeiro? Não. Vi sete castiçais de ouro. Você sabe qual é a primeira parte de Deus que as pessoas veem quando se voltam para Ele? Os castiçais. E quem são os castiçais, segundo o versículo que lemos? Quem? Quem? A igreja. Daí a tremenda responsabilidade que nós temos enquanto igreja. Irmãos, eu acho aqui que uma maioria absoluta aqui já converteu, ou seja, entregou sua vida a Jesus totalmente. Mas eu queria que fosse muito sincero. Quem é que entregou a vida a Jesus? Porque o próprio Jesus em pessoa se apresentou para você. Levante a mão. De repente tem alguém aqui, eu não sei ainda. Pois bem. Então quer dizer que Jesus se manifestou para você através da vida de irmãos. Amém ou não? Amém. Pergunta. Por que isso muitas vezes para em você? Você já pensou nisso? Por que muitas vezes Deus usou alguém para levar você a Ele? E você se achegou a Ele e você... Vou fazer uma barreirinha aqui para as pessoas olharem para mim. E Deus usou você, perdão, Deus usou alguém para você chegar até Ele, você foi atraído por Deus através de parte. A Bíblia diz, não sou eu que estou conjecturando, não. A Bíblia diz que nós somos o quê de Cristo? O? Fale com convicção. O corpo. Então, o corpo de Cristo chegou até mim. Cristo chegou até mim através do seu corpo, amém? E por quê? que nós muitas vezes não continuamos essa extensão. Ah, a gente diz, é porque eu não sou braço, eu sou barriga. Tudo bem que tem alguns que a barriga vai chegando perto das pessoas, mas eu não sou braço para, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu sou só um bom crente, eu não. Irmão, vou fazer uma coisa para vocês. Mateus 28, 18, eu tenho falado para vocês tanto isso. O texto é claro, gente. Ide por todo mundo. Ide ali é no tempo verbal grego, é um tempo que não tem no português, é auristo. Tem no português esse tempo verbal auristo? Não tem. É assim, é agora, é tipo um gerúndio, é tipo um indo. Mas não é um gerúndio, porque indo dá a ideia de se você for. Então é vá, e enquanto vai, e quando chegar. Não tem esse tempo pleno na nossa língua portuguesa. É o auristo do grego. Então a melhor tradução seria, vão e enquanto estão indo e até chegarem. Ou então, indo por todo mundo, no imperativo, para não dar a ideia de que é uma concessão, você vai ou não vai, mas o imperativo, indo, ou melhor ainda, vão e indo, ou enquanto vão, porque se indo já parece que é se for, mas vocês entenderam o que eu quero falar? Amém, irmãos? Então é assim, ó, vão indo por todo mundo, preguem a toda criatura, ou seja, por quem eu passo, por quem está em, eu vou tendo contato enquanto eu vou passando, licença, eu vou deixando enquanto eu passo. Amém ou não? Entenderam, irmão? Amém? Indo por todo mundo, prega o Evangelho a todos, ensinando a guardar todas, ou seja, todo tipo de gente, todo o Evangelho. E ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. E batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele dá essas regras para nós, indo por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas. Fazer discípulos de todas as nações. Pasmem, percebi isso há mais ou menos uns 2 meses. E então, eu estarei convosco. É uma condição. Leia na sua Bíblia e pasme. O que Jesus está falando é o seguinte: eu quero permanecer com vocês, mas os meus discípulos são os que têm os meus mandamentos e os obedecem. Esses são aqueles que me amam. Não é o que a Bíblia diz? Aí você diz, meu Deus, peraí. Então quer dizer que ele está comigo enquanto pessoa, se eu obedecê-lo? Não, ele não está falando enquanto pessoa. Aí está falando coletivo, está falando com a igreja. Eu estou falando de igreja, amém? Você pode estar no meio do seu pecado, ainda o Espírito está com você, porque você é selado. Uma vez que você recebe a Jesus, não dá para pedir licença para Deus. Oh, Deus, é o seguinte, essa noite vai ter ticumia lá na cidade de... Como é o nome? Ibicuí. E aí, sabe como é, né, Deus? É, não dá para o Senhor ir comigo lá, porque Espírito Santo não compactua com demônio, então não combina. E vai ter chiclete, é a última noite que Bel vai cantar. Então eu vou precisar que o Senhor fique aqui, e eu vou sem o Senhor, ok? Aí o Espírito de Deus diz, não vai dar. Porque eu recebi do Pai e do Filho o encargo de permanecer em você. Eu vou lá estar com você. Não, mas você não entendeu não, porque eu, galera, a gente vai levar uns lança e vai levar uns uísque e uns energéticos. Nada contra energético, só contra energético com uísque. E aí não vai dar para o Senhor estar comigo. Aí o Espírito diz assim, mas eu vou ter que estar lá para interceder por você, junto a você. Mas não, Espírito, o que você não entendeu é porque minha namorada vai comigo e aí já consegui uma casa lá. E sabe como é? Quando eu voltar, eu volto para a igreja mesmo, aleluia! Mas agora não vai dar. Aí o Espírito diz assim, não dá porque eu sou o selo. E só quem pode tirar o selo é o Cordeiro de Deus. Você não pode tirar o selo. Quem pode tirar o selo? Ninguém dentre os homens pode tirar o selo. E nem dentre os demônios. Então ele vai curtir comigo? Não, ele vai chorar em você. Ele vai interceder chorando. E a Bíblia diz que ele fica lá com gemidos inexprimíveis, intercedendo e chorando por você. Enquanto você entristece, ele ama. Esse é o amor de Deus. Mas esse mesmo Deus que é amor, Ele quer que você e eu entendamos que a primeira pessoa, a primeira apresentação de Deus para o mundo é a igreja. Porque você não vai ver Jesus em carne e osso. Ele pode aparecer, mas você vai ver Fabrício. Aí imagina a cena, Fabrício. Vamos lá, né, conhecer os irmãos lá, legal, vamos ver a palavra. Agora é o seguinte, tem aquela nota aí, eu queria que você botasse outro valor aí para mim, na moral, porque como é comissão, tudo. Aí ele vai entender que o Deus de Fabrício é tão corrupto quanto ele. Por quê? Porque nós somos acostumados a projetar Deus pelas nossas experiências. Quem primeiro nos apresenta a imagem de Deus é o nosso Pai, e depois são aqueles da sua igreja. Só que em nome de Jesus, eu quero que pelo poder do Espírito Santo, você tenha tudo isso lavado à sua mente hoje. E você conheça a Jesus através da experiência com Ele. E voltando-me de 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido uma roupa talar. Então, nós temos como igreja a missão de apresentar a Jesus no nosso meio. Amém ou não, irmão? No meio dos castiçais, eu vi Ele ali. Não tem coisa que me alegre mais na minha vida. Eu tenho uma mensagem de uma paciente minha, e por favor, meus colegas, não fiquem chocados, porque eu tento separar a terapia do evangelho, mas não dá. Então eu estou sendo psicólogo enquanto não me caçam. E por favor, não me denunciem. E uma paciente minha, que eu lembro, nunca falei do amor de Deus para ela. É um rigor profissional, né? E eu não tinha a direção de Deus ainda para quebrar esse rigor, fiquei no profissional. E sem nunca ter dito uma palavra sobre isso com ela, ela, tendo sido curada de traumas profundos, que projetava um Deus absolutamente impessoal e distante, um Deus que a tinha abandonado, ela começou a buscar de novo ao Senhor. E ela mandou uma mensagem para mim, que dizia mais ou menos assim: eu quero dizer que estou bem, depois de muito tempo sem a gente ter um encontro, estou bem, quero agradecer a você pelo que você fez por mim, porque além do meu progresso nacional, eu hoje, além de admitir a Deus, eu voltei a acreditar em Deus, e tenho buscado e orado a Ele todos os dias. Aleluia, irmão. Tem alguma coisa que Ele alegre mais do que alguém ver Jesus na sua vida? Não pode ter. Porque é para isso que você serve. É para apresentar Jesus através da sua vida. Qual função da igreja é um desesperado olhar para Deus e quando vê a gente, vê Jesus no meio da gente? Isso é absolutamente possível. Não porque você é perfeito, mas porque você é obstinado a seguir ao Senhor e ser parecido com Ele. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser cheio de amor e de coragem de admitir que é um pecador santificado, separado por Deus. E diz assim, ó, e no meio dos candeeiros, o semelhante filho do homem vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito. Não vou conseguir terminar hoje, é claro, mas eu vou começar. E diz assim, no meio dos candeeiros, o semelhante filho do homem vestido de uma roupa talar. Sabe o que é uma roupa talar? É uma veste de juiz. É verdade, irmãos, que existem causas e situações que nós passamos a vida toda sendo injustiçados. Toda uma vida. Existem situações de toda a nossa vida, em algum local, não tem o que a gente diga, como a gente grite, procure, mas há uma injustiça sobre nós. E quantas pessoas são injustiçadas, bem verdade que a palavra de Deus diz, bem-aventurado tem fome e sede de justiça. Que eles serão fartos, aleluia. E às vezes, sabe qual é a injustiça que você vê sobre você? Você diz, é injusto que... Às vezes você não tem coragem de dizer isso para Deus, mas às vezes passa no seu coração que Ele conhece. Você diz, é injusto que eu passe por isso, Senhor. Você não tem coragem às vezes de dizer isso por temor, mas às vezes passa no seu coração uma injustiça, sente, é uma injustiça que eu tenho sofrido tanto, que eu tenho essa doença, essa situação. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu quero dizer uma coisa. O Senhor Jesus é um juiz. E não vai passar por qualquer circunstância que seja uma eterna injustiça na sua vida. Sabe por quê? Porque esse tempo que você passa aqui é um piscar de olhos. E esse que é o supremo e justo juiz, ele julgará as nossas causas. Ninguém que faz injustiça passará despercebido, e ninguém que é injustiçado se passará despercebido, porque ele é o justo juiz. Então não fique vendo Deus só como velhinho bonzinho, como Papai Noel, que está disposto a sempre ser como a fadinha. Não, Deus é um Senhor Todo-Poderoso, cheio de graça, mas Ele não muda nem se adapta à sua vida. Lembro que uma vez eu estava com Paula, fui na concessionária a comprar um carro. Até parece uma coisa muito comum para mim, né? Comprar um carro. E aí comprou um carro. Era um Uno, viu gente? Um Uno. E nem deu para comprar naquela época. E aí, eu sentei com Paula e a vendedora. Ah, vocês são evangélicos? Às vezes parece uma marca na cabeça da gente, né? A gente quer disfarçar que não é, essa pergunta. Estratégia, né, irmãos? Não que eu não queira que as pessoas achem que eu sou, né? Que a gente tem que ir ganhando depois que a gente canta. E aí, ela falou, não, eu também sou, mas eu sou assim do meu jeito. Aí Paula, que é minha mulher, é muito amorosa, mas é muito forte também. Aí Paula já olhou assim para ela, ordinária, você, do seu jeito, ué. Eu li tudo pelo rosto dela, que eu conheço minha mulher, você conhece a sua, né? Você olha para ela e já sabe tudo, né? Aí Paula olhou para ela assim, e aí eu fui, vocês me conhecem, meu irmão, a gente se equilibra, né? Aí eu falei, como é o seu jeito, querida? Ela falou assim, porque eu acho que existem coisas que... Eu não quero deixar de fazer, mas eu sei que Deus me ama a si mesmo. Aí Paula, ouvindo. Paula é profeta, eu sou pastor, então vai equilibrando, né, irmãos? Aí Paula ouvindo. E eu, Jesus ama você, olha, vá assim mesmo, porque Deus vai sentir como a gente está. E Paula só ouvindo. Aí na hora que sair, aí ela, Deus abençoe. Aí ela falou assim, não é? Aí, pra que ele perguntar não é pra Paula? Aí Paulo falou assim, o seu problema é que você quer que o Evangelho se adapte a você. Mas quem tem que se adaptar a Deus é você. Deus te abençoe. Aí foi boa. Irmãos, Jesus é juiz. Se já foi alguma causa que o advogado tentou enrolar o juiz? Mas excelência, vai deitar, vai deitar. E o juiz? Já despachei. Já despachei. Não, mas o seu excelência, eu vou recorrer. Recorra? Pode recorrer. Só que tem um caso aqui, com Jesus não pode nem recorrer. Porque ele é supremo, amém ou não, irmão? O Evangelho não vai se adaptar a você. Eu digo isso com muito carinho. Você que tem que se adaptar ao Evangelho. A Bíblia diz assim, ó, que ele está com veste de juiz. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Esse cinto era usado nessa época, geralmente para prender a capa ou a armadura. O cinto fala da proteção que se tem, que se guarda o peito ou o coração. Estudamos sobre isso, a minha tem uma bela palavra, inclusive no site sobre batalha espiritual, que está lá, eu também, falando sobre essa necessidade de guardar seu coração. Mas esse cinto de ouro que envolve Jesus, fala da excelência que envolve, esse símbolo, a Bíblia... Tem vários símbolos, e ouro na Bíblia é excelência. Então, o que eu quero dizer para você, e eu sei que isso vai ser cura para muitas pessoas aqui, é que todas as atitudes de Jesus são cheias de excelência. O Senhor não faz nada mal feito. Não faz nada pela metade. O Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar. Porque Ele é comprometido, Ele tem uma aliança que envolve o peito dEle. Por mais que você quebre às vezes... Ele permanece fiel. A Bíblia diz assim, olha, eu sou fiel apesar de vocês não serem fiéis. Já pensou o que é isso? É muito amor. Aí você diz, ah, então é por isso que eu viro e mexo e ele me puxa de novo. O Senhor está cingido no seu peito com um cinto de ouro. Todas as suas atitudes são repletas de excelência, de cuidado, de zelo. Deus não lhe dá nada, não faz nada em você ou por você, ou através de você, que seja facão, que seja mal feito, porque Deus é um Deus excelente. Aí você diz, sim, então por que, que eu moro de aluguel? E por que, que meu carro é usado? Porque você já usou, olha, você queria o quê? Todo dia comprar um carro? Ah, mas por que, que Vida Nova tem umas pintinhas na parede, saltando? Podia ter um granito, um ar-condicionado, manto brista. Irmãos, quem sabe um dia, né? Não ambiciona essas coisas, não. Acho que é desperdício. Mas, excelência na igreja não é a cadeira confortável, meu nome. São vidas cheias do Espírito Santo para receber e acolher as ovelhas perdidas de Israel que estão perambulando por aí. Isso é excelência na igreja. Você pode até não receber a Jesus, mas você vai ver o corpo de Jesus com excelência. Quem é crente de verdade busca excelência em Deus. Ele não admite o pecado. O pecado é um acidente. O pecado não é um plano, é um acidente. É um acidente. Eu não planejo o pecado, eu não inspiro o pecado. Eu não guardo a revista pornográfica embaixo do meu travesseiro, do meu colchão. Porque o pecado, quando acontece no meio do povo de Deus, é uma tragédia, é um acidente, é uma desgraça. Não é um plano. Entenderam, amém, irmão? Pecado planejado, a Bíblia chama de iniquidade. E Deus não tem parte com os iníquos. Então, veja Deus assim, meu Deus, quer dizer que Ele tem o melhor para mim. É. Eu oro, desde agora, eu já oro pelo marido que minha filha vai ter. Amém, não? A mina falou isso para mim, oh, glória a Deus. Meu pai me ensinou, glória a Deus. Meu pai nem me conhecia ainda. Deus tinha dito que ia dar um filho para ele adotar. Ele já orava por minha esposa. Paulo já recebeu oração um tempão. E eu oro pelo marido que Deus vai dar para Sofia, porque eu sei que Deus vai dar com excelência. E pode não ser bonito, pode não ter dinheiro, mas vai ser um homem cheio de Espírito Santo de Deus, que vai amá-la e vai dar a vida por ela. Isso é a excelência que Deus tem para nós. Aí tem livro que diz, ore a Deus especificamente, diga como você quer o seu marido. Aí a mulher fica, gasta meia hora da oração falando que é um homem de olho azul e ser 1,90 m. Meu Deus! Não perca tempo com isso, criatura. Ora para o homem ser bom filho. Olha aí, amém, aleluia. Aí o homem ora para ter uma mulher. Deus, eu quero que ela tenha assim, tanto de busto, tanto de quadril. Quero que o dedo dela, segundo, seja menor que o primeiro, porque eu não acho bonito. Eu quero, de repente, gasta tempo orando. Ora sim, Deus, eu quero que ela saiba pelo menos fritar um ovo. Deus, eu quero que ela seja uma boa filha. Deus, eu quero que ela tenha um senso de economia, de zelo, que seja uma mulher que saiba cuidar de mim, mas também cuidar dela também. Uma mulher que não seja um capacho na minha mão, mas uma mulher que saiba, como a Eva que saiu da sua costela, seja uma comigo. Olha aí que bênção, irmão. Amém ou não? Senhor, eu quero que ela ature o meu mau hálito, Senhor, aleluia. Quando eu acordar de noite. Deus é um Deus de excelência. E Deus tem o melhor para você. Irmão, você quer ver um negócio doido? Vem aqui para a Escola Bíblica domingo de manhã. Eu fico ensinando, tudo que eu aprendi nesses anos aí que eu tenho lido algumas coisas. Aí eu fico ensinando. Aí alguém disse assim, uma vez um amigo meu falou assim, ô Tiagão, rapaz, você, por que você não bota seu currículo aí, cara? Tem tanta igreja aí querendo contratar um cara no seu perfil. Pasmem, desculpa essa vergonha, mas existe isso no evangélico, gente. Desculpa, eu tenho que admitir. Não no meio verdadeiro, ok? Porque todo lugar tem gente boa e gente ruim. Não é verdade? Aí fica os crentes dizendo, igreja católica, pedofilia. O Papa mesmo disse, 2% pedófilo. O Papa que disse. Se na igreja católica tem 12% de pedofilia, na igreja evangélica tem 10% de ladrões, pastores. Pronto, falei. Agora, os verdadeiros servos de Deus, não. Amém, irmãos? E você não vai ficar na igreja porque tem um louvor bonito, porque tem um endereço bonito, porque tem granito no chão, porque tem ar-condicionado, você tem que ver, ele está ali, porque ele tem a presença de Deus, tem um homem de Deus, que entende que tem que ministrar para todos serem homens e mulheres de Deus. Aí você vem na escola bíblica aqui, aí vê, eu, irmãos, isso aqui eu fui nessa igreja. Essa igreja hoje tem 60 mil pessoas, todas discipuladas. Aí a pessoa diz assim, pastor, pega essas coisas e vai para outra igreja maior, sai daí, você vai acabar a sua vida aí. Não vou acabar a minha vida, meu Deus. Irmãos, dê um 360 aí, por favor, olha ao seu redor. Olha aí, por favor, olha ao seu redor. Olha aí, não é um retórico, não. Tá vendo esse povo lindo aí? Tá vendo aí? Ainda tem aí uns 10% que não veio hoje, que eu vou puxar a orelha depois. Irmãos, quando cheguei aqui não tinha nada. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu pude servir um pouquinho a cada um de vocês. Isso é uma honra tremenda. Porque Deus é um Deus de excelência. Glória. E se a gente vive em excelência, se a gente vive... Tem horas que eu tenho vontade de errar em algumas coisas, mas não posso, por causa da minha esposa, por causa da minha filha, por causa do meu rebanho. Aí você diz, pastor, mas não tem que ser por causa de Deus? É verdade, por causa de Deus, e ele aplica esse por causa dele nas pessoas que estão ao meu redor, sabia disso? Porque Jesus falou orando, santifico a mim mesmo por mim e pelos que o Senhor me confiou. Jesus disse isso, na oração dele em João, vá lá e leia. Paulo disse a Timóteo, santifica-te a ti mesmo por ti e pelos demais. Então, quando você vier vir aqui na Escola Bíblica, você vai ver um pastor que fala umas coisas parecendo umas loucuras de domingo de manhã, dizendo que cada um de nós tem um chamado de Deus para uma vida excelente em Deus, que não é um dia santo, um lugar santo, um homem santo, não, mas é todo dia santo, todos os lugares santos e todos nós santos. Sabe qual é o nome disso? Excelência. E quando isso começa a acontecer, sabe o que acontece? O povo vem ver que fogo é esse. Como é isso? Como é que pode isso? O pastor viajou, irmão, por uma palavra, pegou melhor que o pastor? O pastor botou as crianças para orarem, por cura? O povo foi mais curado que quando o pastor orou? O pastor, Deus, multiplicou os grupos, o povo está servindo a ceia, batizando, que negócio é esse? Desculpa aí, mas está na Bíblia, entendeu? Esse negócio só pastor batiza da ceia, respeito quem faz, porque é um cuidado, é um zelo. Mas eu não entendi dessa forma. Não é qualquer um, não. Tem que ser um homem sério, cheio do Espírito Santo, que eu conheço a vida, que vai servir o sacramento, que é a ceia e o batismo na igreja, mas não vai ser só eu. Aí vai chegar um dia que eu não vou ser mais indispensável. Aleluia. Meu sonho é esse, uma igreja em excelência, onde cada crente é capaz de cuidar de alguém. Isso é avivamento. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Atos, você vai ver. Não precisa abrir agora, não. Está lá. 120 foram cheios do Espírito Santo. A primeira conversão foram 3 mil. Quem cuidou? Cada um pegou 25, botou nas costas e foi cuidar. Já fiz a conta, bate. E depois, a outra conversão foi 5 mil. Calma, não podia ser 30 mil vezes 25, porque eles eram recém-convertidos. Não dá para discipular ainda. Aí foi só 5 mil, porque cada um ficava com um ou com dois. Porque era pouquinho, a gente estava para cuidar, entendeu ou não? Aí você diz, pastor, o que o senhor quer? O senhor quer que o povo todo seja pastor? É. Ih, você me pegou. Estou frito, você descobriu meu segredo. A Bíblia diz aqui, eu vou procurar o texto, eu vou ler para a gente terminar, que não deu nem para chegar na metade. Olha o que diz aqui. Quem achar primeiro, me dê a dica. Sacerdócio real, cadê, irmãos? Qual é o versículo, Juliana, Mina, me socorro? Não, eu quero o texto do Apocalipse que eu li. Não li hoje, hein, irmãos, atenção. Eu li hoje, hein. Qual é o versículo? Irmão, preste atenção nisso. Você diz, pastor, eu não sirvo. Aí já entrando no sermão que eu ia pregar hoje, vou pregar depois que eu acabar esse. O sermão que eu ia pregar hoje é lixeira, da onde Deus tira os seus heróis. Amém ou não? Pastor, não sou nem crente ainda. Ainda estou assim só conhecendo, chegando perto, só minha família. O senhor vai dizer que eu vou cuidar dessas pessoas? Eu não estou dizendo, eu quem sou eu, misericórdia, não digo nada. Eu só repito. Qual é o versículo, Amina? E nos fez, 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, e o príncipe dos reis da terra, a maior autoridade de todas, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você foi liberto, diga amém. Se você foi liberto, sabe o que ele tem para você? E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio sobre os séculos dos séculos. Amém. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus tem nos chamado, irmãos, a apresentar a imagem dele, não maculada pela nossa criação, mas liberta dos nossos traumas e baseada na palavra do Senhor. Deus quer se mostrar para o povo e libertar cada um do padrão que ele tem de Deus baseado nos seus traumas e nos seus recalques, e ter um Deus baseado no amor que ele derrama através da sua igreja. E isso não é papel do pastor, isso é papel da própria igreja. É por isso que eu e você temos que ter compromisso com a obra do Senhor. Por isso que eu e você temos que olhar como primazia, como prioridade das nossas vidas, primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós não temos tido tempo para o reino de Deus. Nós queremos primeiro todas as coisas, e depois, se der tempo, o reino de Deus. Não, em nome de Jesus, não. Eu quero lhe desafiar nessa noite, a partir de hoje, você priorizar o reino de Deus. Não estou dizendo que você vai deixar de fazer o seu trabalho bem feito, não. Essa menina mesmo que eu testemunhei para vocês, eu não falei uma vez para ela do amor de Deus. Mas eu orava em línguas na minha mente quando atendia ela, para ser liberta. E ela confessou a Jesus e disse: hoje eu busco o Senhor todos os dias. Eu quero que você se abra para mover do Espírito de Deus em nome de Jesus. Eu quero que você se abra para Deus fazer na sua vida e lhe dar o gozo que nada pode lhe dar ou tem lhe dado. A liberdade que o Senhor disse: se vocês me conhecerem, que sou a verdade, vocês conhecerão do que é a liberdade. A verdade vos libertará. Porque conhecereis a verdade, e é uma pessoa, é próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. E vocês conhecerão a verdade vos libertará. Prisões emocionais, sociais, afetivas, prisões espirituais que nos oprimem, e nós tentamos encher um vazio. Santo Agostinho, nosso irmão, disse que o nosso vazio do tamanho de Deus, nada preenche, dinheiro, farra, nada, nada preenche, só o Senhor preenche. Experimente a partir de hoje buscar aquele que é o Senhor juiz. É aquele que julga a sua causa, é aquele que vai tirar você da situação de opróbrio e injustiça, aquele que é cingido com aliança de excelência e tem excelência para a sua vida. Espírito de Deus, em nome de Jesus, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, somos meus irmãos dessa noite, Senhor. Senhor, nós queremos a revelação da Tua Palavra, de que o Senhor Deus, cheio de amor, mas eu quero pedir que o Teu Espírito queime em nós a sede pela Tua excelência, Senhor. O mundo nos promete tanto e não dá nada. O mundo só nos dá dívidas, dores, ressacas, traições, bajuladores. Mas o que o Senhor tem para nós é um amor verdadeiro. O Senhor quer apresentar esse amor curando os nossos traumas. Nosso padrão equivocado de Deus deve ser substituído por um Deus amoroso, injusto, bondoso e misericordioso. O Pai de verdade, como todo Pai deveria ser, nunca nem o melhor conseguiu ser. Porque por mais que o Pai seja bom, talvez você não se sinta à vontade para abrir totalmente seu coração para Ele. Mas o Senhor sonda e conhece o seu coração, e Ele quer lhe dar uma nova vida. Ore o Senhor comigo agora em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, abre o meu coração para o novo do Senhor em mim. Tira tudo que é velho, que é entulho, que é ruim, mesmo que eu ache bom, arranca de mim e tampa esse vazio com o Teu Espírito Santo, com a Tua própria vida. Tua palavra diz que se eu crer no Senhor, fluirão rios de mim, de água viva. Faz isso comigo, me enche com Teu Espírito Santo, me restaura, me dá novidade de vida, para a glória do Teu nome, me transforma de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus por essa palavra. Aleluia! Glória ao Senhor! Glória a Ti, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! Você sente um pouquinho? Você sente um pouquinho? Você ainda me ama? Diga amém! Amém! Amém, que bom! Gente, nós vamos passar alguns detalhes muito importantes sobre a nossa viagem de retiro.